e o Rio 9890 está na final, próxima externa estabilizada. Fecho 9890, cheque trem de pouso, pisa 10, vento 1 no 60 graus, 8 anéis. Seu, vai baixar o trem já, o Rio 9890. Vamos reportar. Zero e vai passar está baixar trabalho. Seixo 9810, livre pouso, 160 graus, 8 mais. Gente. Salvador, patrulha 03. Patrulha 03, autorizada aproximação para a ONU 7 e Pátio Graé, informe na final. Informa na final, patrulha 03. Rio 9810, solo 23, liga direita, 121 no 1, solo. 21 no 1, 98110 da Rio. patrulha informa que já dá sinal para pouso no Graal. Aqui, Vicente, informe no solo o Ventuno 60 graus, 8 mais. Vicente, formará no solo, patrulha 03. Patrulha 03, considere seu solo aos 30, frequência livre. Pessoal, dá boa noite, é o gol 1246, estabilizado. 7246, cheque trem, livre pouso. Correção, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Ok, vai reportar quando tiver passado o trabalho. Show travou, gol 246. Livre pouso 246, vento 160 graus, 8 nós. Livre pouso 160, gol 246. Solas 4-1, direita 1-2-1, desceu a 1 no solo. Viva direita 2-1, acho o gol 1-2-4-6. Torre Rio Salvador, boa noite, o Rio 5972 de base para final baixado e checado. Cheio Rio, vento 1,00 graus, 8,9 livre pouso. 1,00 com 8 livre pouso, Rio 5972. O Rio 5972, seu solo aos 4,5, livre à direita, 121, decimal 9, correção 211 no solo. 211, solo à direita, Rio 5972. Boa noite, eu sou 4235, está estabilizado, DNS. 64235, continua a aproximação, resposta 3, chegada final. Resposta 3. Baixado travado, 4235. Livre pouso 4235, vento 160 graus, 8 nós, pista 10. Livre pouso na 10, 4235. Torre, boa noite, o gol 1888, 3 milhas para Simbra, pista vista. 7888, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando autorização, eu consta. Sim, Ricardo, beleza. Um abraço. Azul 4235, solo 50, direita, 1-2-1 no 1 no solo. 2-1 no 1 no. Cheque também livre pouso, 1-60 graus, 62 reais. Tem pouso autorizado, não no 0, no 888, baixado, travado. Salvador, buenas, voo na NATO-SEC 0, a 2 de Dona, estabilizado. Gente, reporte passando Simbra, 970. Portaria Simbra, 970. Oi, Salvador, boa noite, eu tinha a minha frente. Mostra o contato para o próximo nacional. Gente, mantém a posição. E a 313 ali mantém, ficando pronto para decolagem, aqui pista liberada. Relativo, vamos alinhar, vai agilizar, 6313, caminho mantém. Solo 5-4, direita 1-2-1 no 1. Direita 1-2-1 no 1, no 8-8-8. Boa noite, Ricardo. Bom dia. Boa noite. Boa noite, Gonça. Um abraço. Abraço. Vocês estão de torre nova aí, Gonça? Ainda não. De hoje no jornal que é para outubro. Vamos ver. Outubro não sabe de que ano. Só se fosse agosto, né? É isso aí. Falou, Gonçalo, um abraço. Ah, gosto de Deus, ok. Chama o 2-1 no solo aí. Vamos pro solo. É 3-3, vamos decolar. 1-60 graus, 8-9. Decolagem é 3-3. Cibra baixou e travou, amistou. Gente, aguarde a autorização de pouso, 970. Guardo. Quanto é a autorização para pouso 1970? Vire pouso, 160 graus, 8 mais. Vire pouso, 1970. O VA313 decolou 57, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, Vandermar. Seja autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter. O 970, solo 58, direito, 121, solo 1. 219, boa noite. Ah, ok. De decolagem, Tripe, vento 160, 89. Tripe, decolagem, 216. Felipe decola 59, controle 120, decimal. Correção, 119, decimal 8. 119, decimal 8, 5216. Zoigo, 1170, passando externo, baixado travado, boa noite. 7170, vento 160 graus, 8 nós, cheque trem, livre pouso. E baixado travado, livre pouso, 110, 1170. Sim. Ponto espera da 0 pronto azul 4422. Ciente, mantém a posição. Mantém 442. Autorizado 4488, ali mantém. Ali mantém 442. Fundo 170, solo 04, direita, 121, 1, solo. 121, cara. Quatro, 488, livre de decolagem, vento 160 graus, 8 horas. Livre de decolagem, vento 4488. Salvador, tá 3305, final visual com a pista. Sente, após três chegadas, final. 3305. 4488, decola 05, controle 119, décima 8. 198, uma boa noite. Cheque 3 de pouso, 160 graus, meia dúzia mais. Baixou aqui, Chico. Autorizado, pouso, tá? 3305. Salvador, boa noite, é trip 5515 estabilizado. 5515, se a gente continua a aproximação, aguarde todo esse repouso. Gente, aguardando o pouso 5515. Solo 09, direita, 12, 11, solo. 2, 1, 3305. Cinco livre pouso, 160 graus, 8 mais. 5515 livre pouso. Confirma o vento pro 5515. 160 graus, 8 mais. Gente. Salvador, acione 6224, passou até o marco, baixou, travou, visual com a pista 1-0. Gente, aguarde autorização de pouso. Tá bom, então. 5-5-5, solos 1-2, direito, 1-2-1-1 só. 1-2-1-1, boa noite.